Se continuar tentando, vai conseguir. Olha a aranha naquele canto, que grande teia irá tecer. Me diga como ela faz, me diga como é capaz. Eu acho que é porque ela quer comer. E se uma aranha faz uma grande teia? Puxa, uma torre enorme, eu acho que também posso criar. É isso aí hoje. Juntando blocos e mais blocos e mais blocos sem parar. E lá no céu a torre vai chegar. Vai sim, urso. Vai chegar no céu, vai chegar no céu. Um dia lá no céu irá chegar. Urso, espera um pouco. Sim? Se eu vou fazer uma torre, por que não um castelo bem comprido sobre o mar? Então, nós não podemos desistir. Sei que vamos conseguir. E um dia lá no céu eu vou chegar. Vou chegar no céu. Vou chegar no céu. Yeah! Um dia lá no céu eu vou chegar. Olha a aranha. Olha o castelo. Depois ali no espelho. É sempre bom se olhar. Uma aranha. Ou você. Todo mundo quer vencer. E um dia lá no céu irão chegar. É sim. Vou chegar no céu. Vou chegar no céu. Um dia lá no céu eu vou chegar. Outra vez. Vou chegar no céu. Céu, lá no céu eu sei que vou chegar.